caminho. Disseram que eu não tinha valor, mas o coração que é verdadeiro, eu já conhecia, ele viu o meu interior. Acusado pelo mundo, mas absolvido por Deus. Na cruz derramou seu sangue e perdoou os erros meus. A voz que me condenava, hoje já não tem poder. Se ele me justificou, quem pode contra você? Na tempestade ele me guardou. Quando caí, sua mão me levantou. O julgamento humano é passageiro. A graça de Deus é amor verdadeiro. Acusado pelo mundo, mas absolvido por que me condenava, hoje já não tem poder. Se ele me justificou, quem pode contra você? Não importa o que digam de mim, o Senhor escreveu meu fim. E na história da minha vida, amor do céu.